lavagem. Hoje é dia de sábado, dia bom pra se vender. Vamos brincar de partilhar, Itabaiana colorida. Vive o seu dia de feira, de renda toda enfeitada, Itabaiana desejada. Hey, hey. Vem gente de toda parte, Itabé, Engapão, Balbila, da banda de guri, hein? Vem cá, Suzana, papai, o seu neném. É seguida a boa sorte. Vão tentar tudo vender. Itabaiana colorida, meus amigos vou rever. Tá vendo feito panela, panela da de São João. Itabaiana é só zoada, riso e muita falação. Um circo armado na cadeia, no jardim da estação. Itabaiana só é bela no rastro de um dia de feira. Baracatu, baracatu, baracatu, baracatu, baracatu, baracatu, baracatu, baracatu, baracatu, Itabaiana colorida, vive o seu dia de feira, de renda toda enfeitada, Itabaiana desejada. Baracatumbará, baracatumbará, baracatumbará. Vem gente de toda parte, e também em Garfão, Valvila, da banda de guri, hein? Vem cá, Suzana, Totonho, o seu neném, perseguida, boa sorte, vão tentar tudo vender. Itabaiana colorida, meus amigos vou rever. Baracatumbará, baracatumbará, baracatumbará. Bebendo feito panela, panela da de São João. Itabaiana é só zoada, riso e muita falação. Um circo armado na cadeia, no jardim da estação. Itabaiana só é bela no rastro de um dia de feira. Baracatumbará, baracatumbará, baracatumbará, baracatumbará.